foi você quem fez nascer essa canção de amor que traz um pouco do meu coração. Você nasceu pra mim, eu pra você, e te amar é mais que te querer. O nosso amor é mais que a primavera em flor, é algo assim. Por querer eu e você, somos.